di parola. Papa Meu Hotel Hotel X-Ray, já cruzou o Zarato, está por aqui, está na sua escuta. Hotel Hotel X-Ray, 500 pés na minha escuta, só me livrando da CTR. Livrando da CTR, Hotel Hotel X-Ray. Azul, autorizado, né, Monteiro? Azul, autorizado, Monteiro. Zero 67, decora 52, controle 1, 9, 8. Nave 8, boa, 067. Decolado, boa tarde. 2067, contato radar em decolagem, submantém 310, após 2000, vou ileto. Faz 2000, ileto, gol 2067. Mike Lima. Prossiga. Estimado para o través de Coral e pouso em Ilhéus. Coral, mais 22 minutos, para pouso, mais 48. O 021 mantém ainda a posição. Se quiser no Zulu de decorar, eu estou no meu zero, lá na Duana, né? Frequência livre no X45 e para ingresso na terminal Ilhéus, chama aquele controle em 120 decimal 1. A terminal de Ilhéus chamará controle e atenção 2864. O 1864 chame Recife 2545, alterna 2008. 2545, 2005, boa. Salvador, Força Aérea 2320, estabilizado, não cruzador. 02320, complete a aproximação LS, chame a torre 198 decimal 95. 1895, 2320. Tico 021, decora 55, controle 199 decimal 8. 898, grato, Jesus, 021. Oi, Salvador, Força Aérea 2320, estabilizado no localizador. 2320, check o trem e autorizado o pouso, pistão no zero, vento 1, 30 graus, 101. 320, trem baixado e travado, visual já com a... Controle, muito boa tarde, Azul 5021. 5021, boa tarde. Radar da decolagem, mantém o 360 após 2000, voo e Leda. Após 2000, Leda, Azul 5021. Hotel TechTrain, fome livrando a CTR de Salvador. Aguarde a ordem, 5-9, livre à esquerda, parte militar. Ao estacionar, a frequência livre. 320, passou da Delta, vai livrar a Eco, fazer uma pista. Pode fazer o backtrack, não atrasa no momento, backtrack livre à direita na hotel por parte militar. É, direita livre, backtrack livre na hotel, parte militar, 320, passou. Autorizado, repor táxi no 454. 023, cópia. Afirmativo, pronto para cópia. Autorizado, Petrolina, 080, 10 decola, curva esquerda, saída Momo, Mike Oscar, pós direto. Controle, 198, transponder 5411. Autorizado, Petrolina, 080, decola pela 10, saída Momo. PCC com curva, adicionalmente com curva esquerda, chama controle 1.19.8, adiciona 5411-2023. Correto, vai decolar a partir da interseção? Afirmativo, tem para entrar decolar a partir da interseção. Qual o POB? 05, autonomia de 3 horas e 30. 5, 3 e 30 de autonomia, o ajuste é 1017, acione. Para táxi, decolagem, chame a torre, 1895. Acionamento, chama a torre, 1895, para táxi, decolagem, 2023. Acabou a tapa, Eco Mike Bravo. Eco Mike Bravo, informação em curso, é a Oscar RJ, confirme estacionamento, pista que decola. Táxi da Oscar, vai decolar da 1-0, está aqui no passo. Para a foto. Gente, pátio 5, decolagem, pista 1-0. Só um minutinho, cópia. Minha localidade de destino. Minha Serra Bravo, Bravo, foto, pausa. Razão 98. Gente, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado, Bauru no 280, decola da 10 direita, vai sair na Dael, pós-leda DCT, DHZ, controle 198, transponde 5161. Prossiga. O comandante de Ética Vestido está retornando para a Vesta Vera Cruz, está no meio da prisão. Vai quadrar com o solo aqui no Vesta Vera Cruz. Gente, subindo para 105, informa para o lançamento, que é daquilo. Certo, chame a torre 1895 para acionamento táxi. Posso chamar a torre para acionamento táxi? Torre, boa tarde, é papapapá, é mais bravo. Bravo, autorizado acionamento, táxi, chama para ingresso. Por correção. Vamos começar para ingresso, é mais bravo. Saída da El, eu vou colocar ela para mim, por favor. Sim. Eco Mike Bravo, a saída é da El. Você poderia soletrar a saída, por favor? Estou encontrando ela aqui. É da El, Delta Alfa, Eco Lima. Da El, depois rua posição Leda, Lima Eco Delta Alfa, depois direto. Da El, Delta Alfa, Eco Lima. Obrigado. 486, posição número 43, a informação óbvia, a autorização para o Lençóis. Gente, 5486, aguarde para a nação helicóptero. Fazendo a coordenação helicóptero, eu só poderia apresentar mais comprovada a saída, por favor. Saída Momo. Saída Momo, muito obrigado. Salvador Gouron 454, pronto para o táxi. 106 a bordo, 3 horas de autonomia, alternativa é Guarulhos. 454 via Índia, 1895, quanto espera, bom. Gente, via Índia, 1895. Via 9 era Alfa, Guarulhos. Gente, é o terceiro, quarto copo. Autorizado, show para o cruzamento da 1735. Cautela, vai chamar no cruzamento o mais bravo. Esperando um contato realizado aqui, o caminho, é o mesmo caminho que eu fiz para chegar aqui no Faz 5, a volta. Então, na verdade, o senhor está se movimentando, estou vendo agora, ainda é parte 5, é parte 4 que o senhor está, ok? O senhor vai à direita e entra na pista, aí pode entrar na pista, taxar pela pista e vai para a minha esquerda. Pela pista, primeira esquerda, para que ele vá estar na pista, é? Tá. É, afirmativo. O senhor tem restrições de decolagem da Almoceixa? Então, cumprimento aqui, senhor. 1524. Então ingressa agora à direita na pista, 17, e depois primeira esquerda, taxiar pela taxa e vai chamar para ingressar no pátio 1, ok? No final à esquerda novamente. Tá certo, entendeu? Se vou livrar agora, vou ingressar pela pista, vou livrar a próxima à esquerda. Fica ligando passo a passo, eu agradeço. Não atrapa agora, pode prosseguir até o final da pista então. Livra na última esquerda, aí já quando livrar a esquerda vai chamar para entrada no pátio principal. Vai livrar o Tomás, vai Tomás. Senhor Salvador, Gouron 454, pode esperar pronto. Persiga. O hotel é feito até 15 milhas fora do litoral. Ficou 9 metros na linha do litoral. Mantendo aqui 400 metros. Estava com prova de terra de acolhida estatalizado alternar para Jardim Amação, para o hotel aqui. A gente prossegue pelo litoral, informe a 10 milhas de Salvador para o cruzamento do campo. Vai chamar 10 milhas fora o hotel 3. Papa direção, intercessão 2023. Pronto, cópia? Afião, senhor, pode prosseguir com certeza. Está autorizado, Lençóis na Bahia, 200, decola 10, esquerda, saída Momo Batap, controle 198, transponder 54362. Essa interseção esquerda, chama 1211 no solo para cruzar a parte principal. Plano, decola da 1-0, concurso esquerda, saída será a Momo, transmissão bastante. Então, contente 198 e o transponde operacional de 5436. Correto, recorte pronto. Essa pronta, o 4-2-3-3. bom dia, Gol 867, informação Oscar, autorização Brasil. Oscar, confere o terceiro, cópia. Papai, Eco Mike Bravo, está autorizado, continua o ataque. Eco Mike Bravo, autorizado, cruzamento do parque principal, Pontifera Torre novamente. Cruzamento principal, Pontifera Torre, Eco Mike Bravo. Dia November Alpha, qual é o nível, a altitude, Paracaju? Cópia. Autorizado, Aracaju, no 1000, decola 17, direita, axé, controle 19-8, aciona transponder 5-4 no 5. No ponto de espera para exército. Está autorizado o ingresso, alinhar e decolar, Venturno 60 graus, 629, exército. Gol 454, decola Zulu 2, controle 19, esse é 8. 19-8, obrigado, boa tarde. 95, a torre. Boa tarde, Gol 454 na Dael. Gol 454, contato Roda Roda Colônia, Submantena 360 após 2000, vou em Leda. Submantena 360 após 2000, direto Leda, 454. Hotel Taxi para o cruzamento do campo, Chamentu em 1895. 1895 até o CIE. Dado de vitória, 5 0 Gato Paulo da 0 Regina Rita Daniel, Leisa, Paulo Leisa, Paulo Fidel, 19-8, 4-0. Correto, resposta pronta, 4-0 e 9. Fala, Eco Mike Bravo, ingresso para essa próxima, ingresso para a direita. O Eco Mike Bravo, não estou em contato visual com a aeronave, confirma a sua posição. Esse próximo é o Singer aqui, ó. Circulando o Singer aqui, que está fora da atmosfera. Pronto, agora visual, prossegue em frente, seguindo aí a linha amarela. Próxima direita na Índia. Próxima direita na Índia. Bolo 867, pronto cópia? Pronto cópia. Bolo 867, autorizado Brasília, 360, peso Luno 7. Decola 10, direita, saída Arboa Elefa. Controle 19-8, transponde 5421. Brasília 360, peso Luno 7, Arboa Elefa. 19-8, 5421. Bolo 867, correto, reporte pronto. Exército Brasileiro 2023. Tá. Agora torre 1895, morro. Tá, bom trabalho. 925-4089, tá no gate 1 para puxa e funcionamento. A galera mantém no zero. Autorizado, a linha mantém no zero, é mais bravo. Motor 396. Dime? O voo 396, devido a formações entre ITAP e Duna, continuará de voar na proa 045 até o localizador? Mantendo a posição, tem uma aeronave helicóptero que decolou sua frente, está aguardando para iniciar a curva. Assim, já mantém a posição, é mais bravo. O tempo sem buraquinho, senhor. Tem sempre possível cruzamento imediato da final 28 e chame para cruzar a final 35. Acho que cruzar 35, o tempo sem. meia, pode seguir na descida? 2000 pés, com 1017. 2017, 6 ao 6. Na próxima, autorizado o procedimento? Autorizado ILS. Obrigado. Como é que vai agora autorizado a decolagem? Ventura 60 graus, 109. Está iniciando o aeronave bravo. Só que ele cruzou o campo, está livre o cruzamento da 35, é pós cruzando. Nós estamos cruzando a 35, outra vez. Apaixonado e pronto. Autorizado ingresso, apaixonado e pronto. 094 tem condição de voar para a Duna? Duna, afirmativo, 1094. Ok. Desça sem restrições para 2.500 pés com ajuste 1097 voando Duna. 2.500, Duna, voo 1094. Tripe 5474. Cruzamento 35, visual litoral sul, chama agora o controle 1908. 1908, taxa direita via Índia. Ponto de espera 1195, ajuste no 0 no 7. Ajuste no 0 no 7, taxa direita Índia. Ponto de espera 1195, obrigado, bom trabalho. A dimensão está na sua escuta, mantendo bastante pedra em litoral. Chama na final pro povo. Pouso, até a 6. Nossa, tem livre decolagem da 7, vento 160 graus com 12 nós. Chega! Papapapá é o que mais bravo. Papapai com Mike Bravo, decola de Salvador, contato radar. Foxtel Golf, acione 2222, o senhor está prosseguindo da onde para onde? Salvador, PQD na ilha de Itaparica, livre o setor, prossiga visual, chame em Paripe, ajuste 1017. Esquerda, autorizado o cruzamento do campo, agilizando, por gentileza. Ela está iniciando curva esquerda para cruzamento do campo, em Janoveral. Em Salvador, azul 4089, boa tarde, está no ponto de espera, pronto. 4089, muito boa tarde, mantenha o ponto de espera agora. Mantendo o ponto de espera, 4089. Controle. Gente, cruzamento no 110, contato radar estabelecido, vigilância. Tripe 5474, controle. Voltem de lateral. Até. TP 5474, desça para 2500, 1017, direto Duna para o ILS. 2500, direto Duna para o ILS, é feito. 474, informe que perdeu o contato com o CPC. Ciente, gol 1396, Duna, localizador, cheque o trem, chame a torre 1895. 1895, obrigado, 396. Zero 6320, desça para 2500, 1017, vou ir direto do Duna para o ILS. Confirmo. Controle Papa Romeo, Índia, November Alpha, transfere. Índia, November Alpha, transfere, controle, prossiga visual, estimado para pouso em Aracaju. Aguarde, Índia, November Alpha, vai manter visual no meu pé, corredor forte. Gente, frequência livre, Kilo. Nada. Boa. marcador, é o voo 1396, boa tarde. Família do marcador externo, baixou e travou, tá visual. Isso não é aproximação, aguardando a pista livre, Goró 396. 396. Rota 3216, boa. Rota 3216, boa tarde. Fortaleza, pronto, cópia. Prossiga. 3216, Fortaleza autorizada, nível 370, primeira aerovia, aperto 119. Decola da 10, curva, primeira curva esquerda, saída bombo, transição froti 11198, controle, transponder 5441. Fortaleza 370, pêndulo 19 inicial, bombo froti a saída, decola da 10, curva esquerda, 198 é o controle, 5441 é o transponder da 3216. Última saída? Bombo froti. Correto, chama o pushback acionamento. Chama lá. Geral, Chima, pouso em Aracaju, ao Zulu 845, Zulu. 1845, chame livrando a zona de controle. Corrigindo, 1805, Zulu, índio número. 1805, informe livrando a zona de controle. Vamos lá, livrando a zona de controle, índio número. O 408, Paulo, poderia voar, lembra, senhor? Azul 4089, compra subida devido ao tráfego lento para frente, efetuando a mesma subida, passando a nível 120, subindo para o 280. 4089, cumprirá. Ajuste 10147. 10147, 1216, boa tarde. Corre, gol 1014. Confine. É o gol 1014. Gol 1014, boa tarde, continue a aproximação. Reporte marcador externo, três pousos, baixado, travado. Ajuste no 017. Sempre está baixado, travado. Controle Salvador, Exército Brasileiro 2023, Ratinho 080, controle de bombo. Ciente, Exército Brasileiro 2023. Mike Bravo, voe Arubi e chame Recife, 3325. Voa Arubi, Alfa. Liga Charlie, gol na 0, mais 4. Baixado travado, confim? Pouso. Autorizado pouso, pista na 0, vento no 40 graus na 0, nós, voo na 094. Repouso. De falha, proa isso. Boa tarde, mantenha o ponto de espera no Alfa Romeo, uniforme, Bravo Índia, entendeu? Afirmativo, senhor. Chame Recife 13325 agora. Azul 4089 está sendo vetorado para evitar tráfego lento informado anteriormente, que está afastado da sua aeronave 9 milhas e meia no 175 subindo. 4089 para frente, tem o próximo podcast. Passa 2-0-0, 0315, desça para 5.017, chegada a mão. 5.017 na mão, 63. Vitória da Conquista, nível 180, direto. Decola da pistão no zero, primeira curva direita, saída arbor, transição em Alefa. Controle 119.8, sana 5444. Autorizado nível 180, direto Vitória da Conquista, cada 190, curva direita, arbor Elefa, 119.8 controle, 5444 transponder, vai reportar para pushback a sonar. Você 2262, correto, chama push. Vamos para pushback a sonar, 3216. 3216, portão 4, coordenando com a equipe de solo. Assim que o bug da Gol parquear no 3, autorizado, chama ataque. 109 Gol, chama na ataque, da 3216. Cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. Reduzindo, 1-1-8-9-5, 5-5-4-7-4. Puxa, cara. Para. Ali, vai ter que acertar no 0, 1-1-8-9-7. Oi, Salvador, boa tarde, 5-5-4-7-4. 5-5-4-7-4, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0-1-7. Aguardando, 5-4-7-4. Correto? Afirmativo, eu tenho que aumentar a separação com o tráfego à frente. E agora está afastado da sua aeronave 15 milhas e meia. Como é do seu conhecimento, a gente opera com 5 milhas, mas não é o caso do centro de controle de área. Ah, ok, não, sem problema. Só para confirmar se a fase 200 estava autorizada. Positivo, confere, subindo a restrita ao 320. Papapá, Lima, Mike Fox, controle. Autorizado. 7 autorizado, decolar, pista 1-0, ventura 1-0, grau 08, longe. Decolar, então 1-0, gol 1-8, 67. Tráfico 10 milhas à frente, está à nossa frente no pouso, na sequência. Eu não tenho na tela ninguém à sua frente 10 milhas não, capitão. Ah não, desculpa, ele está bem baixo agora, a gente recebeu a altimetria, que deve ser aeronave dele, está bem baixo, obrigado. Do 4089, direita Ildes e chame Recife, frequência 13325, agradeço a colaboração, boa viagem, Azul. Recife 3325, obrigado, faz bem. Oscar vai cruzar Paris em 2 minutos, pedindo autorização para seguir diretamente para a rotatória. Está autorizado para seguir para a rotatória, aguarde transferência de comunicações. Fox Tango Oscar. Quente, Fox Tango Oscar. 19-8, obrigado, boa tarde. Salvador, uma boa tarde, gol no 867. Papapá, Lima, Mike Fox, controle. Senhor, é normal, eu estou respondendo. Senhor, 6315, se for autorizado, voa Duna, vai interferir com a sua navegação? Negativo, senhor. Direto Duna. Trato, controle de Duna, 6315. Controle, gol no 867. 867, controle, contato radar, gire à direita, voe Alefa, suba restrito ao nível 100, câmbio. Alefa no 1-0-0, no 867. Salvador é o 35486. Agora pronto para o táxi. Nós temos 71 a bordo, 51, verificando. 51 a bordo, 4:35 de autonomia, alternando Salvador. 5486 da Trip, chama na saída do pátio 3. Ajuste no 07. Chamará na saída do pátio 3, já ajustou no 07, Trip 5486. Entrada da rotatória visual com o campo. Fox Tango Oscar, chame a torre agora, 11895, solicite instruções para pouso. Cliente Tango Oscar, grato. Ano 320, reduza para aproximação e efetue cheque para pouso. 320, reduzindo. Controle 2023, estima Petrolina, 11895. 1-8-1-5, anotado, Exército Brasileiro 2023. Torre Fox Tango Oscar, em contato visual com a 17, para pouso. Sabatão Fox Tango Oscar, continue a aproximação final 1-7, reposte na terceira milha, ajuste na 0-7. Aportará Oscar. TAN 3805 para Guarulhos. Correção, TAN 3805, mantém escuta, cota. 5486, posto Boeing da Gol, que ingressa Juliette, autorizado táxi em frente, pátio no Índia. Ponto de 0-1895, atores. Pois o Boeing da Gol, que ingressa na Juliette, Índia e ponto de espera da 10, chama a torre em 118-95, trip 5486. Bom, 0-4, já pode permitir a passagem do trip, sem problema não. Gente, trip, pode conseguir o táxi. Gol 1867, suba agora sem restrições para o nível de cruzeiro. Ao nível de cruzeiro, gol 1867. 1867, reportagem. Da 326, está no ponto de espera, está na sua escuta. Salvador 2006, mantém o ponto de espera no zero. Tá, muito obrigado, senhor. O solo copiou a aeronave da Gol? Afirmo. Então estamos prosseguindo para o táxi, tá? Obrigado, Gol. Valeu. Ah, um abraço, bom Gol. Você também, viu? Obrigadão. Frequência livre, Lima Mike Fox. 1-0, 1-1500 pés, um Charlie 182, não interfere com a sua aproximação. Check train. Baixar travado. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 092, Oxana 6320. Autorizado pouso na 1-0 para Oxana 6320. Chamando vento. 190 graus, 092. Solo, chamou o seu 3-2-3-5. Afirmo, está próxima cópia? Próxima cópia. Autorizado Guarulhos, 340, ópera do 1-0. Decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Mótima. Controle 1-1-9-8, acionando 5456. Autorizado para Guarulhos, 340, ópera do 1-0. Cola da LED, curva direita, da El, Leda, Mótima. Controle 5-19-8, 5-4-5-6. Correto, seu controle, Salvador. Ajuste agora no 0-7, desça para a altitude de 2.500 pés e voe direto Duna para o ILS. Confira. É para já, 2.500 para de Duna para o ILS, 31 Alfa, prossiga no seu voo visual para Aracaju, foi realmente um prazer, frequência livre, até a próxima. Oceano 6315 está passando agora a altitude de 5.700 pés, desça para 2.000 livre e ILS, caminho. 2.000 para o Maré estabilizado, Oceano 6315. Troco o tráfego na final para pouso STO. Tango Fox, Tango Oscar, avistado, autorizado, pouso pistão na 7, Ventura 70, grau 09, nós. Pouso Oscar, acusará no sol. Só 32 e no meia, a linha vai ter cabeceira no zero. Ali vai ter 32 e no meia. Gol 1267, chame Recife, a frequência 1288. Recife 1288, obrigado, boa tarde. Boa. Mauno. 2-1-0, Mauno já. Tá, né, 3-2-1 de novo. 320, Alfa GDS, portão 5. Alfa GDS, 320. 320. São 32 e no meio, autorizado, decolado, sistema 0, ventura 90, grau 08, nós. Certo. Batango Fox, Tango Oscar, Solas 39, confio em pátio. Eu peço que você vai ter uma garra acabada, se autorizar. Gente, autorizado, backtrack, reporte livrando o Fox Tango Oscar. Brasileiro 2023, controle. Tá, escuta. Chame Recife, frequência 12545, boa viagem. 12545, 2023, boa tarde. Boa. Meia, boa tarde. A Lima tem cabeceira no zero. A Lima tem 1 no zero, 4863. Tráfego Salvador, passaredo 2262 para pushback, acionamento. 2262, 43 autorizado, chama ataque. 2262 autorizado, vai chamar para o ataque. 32, controle, meu cordial, contato ao andar. Bora, vem. Controle, o Animal Mike Fox voltando. Animal Mike Fox voltando, prossigo. Ele ponto quando plaza para o LC. E prossiga para o LC a 500 pés na escuta do controle, cruza final da pista 1-0 próximo do externo. Para sua informação, a aeronave da Avianca Oceanair, o Airbus 320, está no localizador, 3 milhas para passagem sobre o externo e descida para 1700, câmbio. Copiado, vai cruzar próximo à duna, 500 pés direto ao externo, pode avisar para fora, tem que usar, tem. Positivo, oceano, linha 315 em aproximação para pouso. Reduza cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5, linha 315, contra a base. Boa. 4-8-6, autorizado a decolar, sistema 0, ventura 60, grau 07, nós. Autorizado a decolar de 9-0 para o 5-4-8-6 da T. Todo o chanel 6-3-1-5, uma milha do externo. Puxando a 6-3-1-5, boa tarde, continua a aproximação, agora de pista livre, ajuste no 0 no meia. Boa tarde, no 0 no meia. O centro Recife restringe a sua saída, a subida até o nível 350, mantendo a saída, Camilo. 350, mantendo a saída. 3-2-1-6. 5, check trem. Baixada travada. Autorizado pouso, pista no 0, vento no 60, grau 07, não enche, oxenem, 6-3-1-5. 6-3-1-5, sente livre pouso, pista 10. Tripe 5486, decolada às 4:02. Chama o controle em 119.8, bom voo. 119.8, obrigado, senhor. 50 de autonomia, Salvador, para o táxi. 3262, táxi autorizado, partiu no Índia, ponto de espera 11895. Ajuste o lugar no meio. Partiu no Índia, ponto de espera 3895, 10106, no ajuste, passaria 2262. 486 ao controle, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições ao 200, tripe 5486. Salvador, UTAN 3283, informação Oscar, autorização de tráfego para Brasília. 3283, informação em curso Papá, pronto para a cópia Brasília? Afirmo, senhorita. 3283, autorizado Brasília, nível 360, Upper Zulu 17. Decola da 10, curva direita, saída aeroporto, então eleva. Controle 119.8, acionando 5462. Informação Papá, autorizado 360 para Brasília, Perzulu 17, decolando da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Enefa, controle 119.8, transponder 5462, é o TAN 3283. 3283, correto, senhor Puxa. Chama lá. Interfere muito com a sua navegação, se eu for autorizado a voar direto Lençóis? Negativo, senhor. Podemos ter uns autorizados, então? Positivo. Certo. Papo Romeu, Índia November Alpha, voltando de Aracaju, não? Xanema 315, salas 44, libere direita, chama o sol 121, décima 1. Desuno 1, Xanema 315. 10077, Porto Seguro, autorizado, nível corrigido. Para Porto Seguro, eu aguardo um minuto a cópia. O controle está aqui. Sinal é de fio, o Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, frequência livre. Livre, boa tarde, bom trabalho para você. Boa. Dois de Salvador, passaredo 2262, passando no controle de espera da 10. Passaredo 2262, boa tarde, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 180 graus 099. Alinha e decola, na 10, passando no 2262. Force 320, number 2 for copy. Roger. 0077, me escuta. 0077, me escuta. Agora sim, autorizado São Paulo, Congonhas, 360, upper, Zulu 10, primeira aerovia. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle 119.8, aciona 5474. Autorizado Congonhas, liga 360, decola da pista 10 com curva direita, no perfil da Dael, Leda, Móbito, upper Zulu 10, controle 119.8 e o transponder 5474. 19077, contagiamento correto, chama o pushback acionamento. Camara pronto, muito obrigado. Mas é Force 320, right to copy. Azulé Ford Sutro 820, bilhete Natal, set level 110, via Golf 677. Take off runway 10, left turn, Conde. Departure control 119.8, squawk 5424. Zero, Fox 320, change of call, Fox 4-0-2-6-0. Clear, start up, call me right for text. Affirmative. Dois Salvador, passarelo 2-2-6-8-6-2. Passarelo 2262, controle, contato radar, passa 1500 pés após 2000, curva à direita, voa direto elefa, subindo sem restrições. Passarelo 2262, após 2000, direto elefa, sem restrições. Baixar travado, ajuste no 06. Porta 3144. Agora passou Sembra, baixou e travou 3144. Sala 3144, autorizado pouso, pistola 0, vento 200 graus, 099. Livre pouso 10, 3144.